Moraes despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Haes pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação. Acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades. Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Rede Fronteira de Comunicação, a união do sul pelo rádio. Notícia na hora certa, no sinal 8 horas. Petrobras calcula que o valor do litro da gasolina vai cair cerca de 13 centavos nas bombas, com a redução anunciada para amanhã. Rio Grande do Sul tem queda de homicídios e latrocínios em julho, mas aumento de feminicídios. Porto Alegre libera a aplicação de quarta dose contra a Covid para todos os adultos com comorbidade nessa terça-feira. O tempo é instável, com chuva forte em pontos de Porto Alegre. Agora faz 16 graus. A previsão para o estado é de temporais, principalmente na metade norte. Trânsito. Tem bloqueio total na BR-290 em Guaíba devido a árvores e fios elétricos que caíram sobre a pista. Problemas com queda de árvores também já foram registrados pela PRF em direção ao interior até Barra do Ribeiro pela 290. Na 116, em Canoas, houve queda de postes e placas e há lentidão nos dois sentidos. Na rodovia do Parque, um caminhão tombou no sentido interior capital logo depois do acesso para a BR-386. Segundo a CCR Via Sul, na região do acidente, o caminhão derrubou 7 postes e o fluxo somente pelo acostamento. Uma faixa foi bloqueada no local. Em Porto Alegre, tem um engavetamento envolvendo 2 carros e um caminhão em frente à parada de ônibus da rodoviária, na saída da capital. Não há feridos, mas a faixa central está bloqueada. Com trânsito, Ian Tâmbara. Em GZH. Granizo causa estragos no Vale do Rio Pardo e na região metropolitana. Até o momento, a situação mais crítica é em Rio Pardo, onde várias casas foram atingidas. A Defesa Civil Estadual confirmou que já foram encaminhadas lonas e cobertores para o município. Até o momento, a Prefeitura ainda não tem um balanço dos estragos, mas confirma o recebimento de várias ligações de moradores pedindo ajuda. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, a Defesa Civil também não tem um balanço dos estragos, mas confirma que pelo menos 100 casas foram atingidas pelas pedras de chuva. Quanto à falta de energia elétrica, a RGE contabiliza 132 mil pontos sem luz. A CE ainda não divulgou um balanço de afetados pelo temporal. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 9 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Mais ouvida. 20 horas, 3 minutos. Olá, ouvinte. Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los.